Olá, ouvinte. Aqui é a Zilá Carvalho. Converso agora com o especialista em criptomoedas, Felipe Bezerra Marques. Obrigado, Felipe. O que são as criptomoedas e como elas funcionam? As criptomoedas são um tipo de ativo digital, onde você pode utilizar como reserva de valor, como meio de troca, e elas existem em várias formas. Atualmente são mais de 1.500 criptomoedas, que funcionam com uma tecnologia diferente, né? Mas muito similar, e essa similaridade se dá pela criptografia dentro delas, daí que surge o nome criptomoedas. Esses ativos digitais, eles são validados por uma criptografia para garantir de que não haja nenhum tipo de fraude ou algum tipo de cópia, algum tipo de impressão indevida. Então, para que essa tecnologia consiga de fato cumprir com o seu proposto, né, de reserva de valor, precisa ter uma espécie de segurança. Então, essa segurança é feita por validação criptográfica. Felipe, recentemente a Venezuela realizou uma reforma monetária e as novas taxações do Bolívar estão ancoradas no Petro, que é a criptomoeda do país. Você enxerga potencial nas criptomoedas para que sejam adotadas como principal forma de transação financeira? E daqui a quanto tempo isso seria viável? Recentemente, a Venezuela adotou uma das medidas do Plano Econômico de Recuperação, né, aonde criou o Bolívar soberano, em antemão do Bolívar forte. Essa ancoragem do Bolívar soberano na Petro permitiu com que tivesse respaldo internacional, que atraísse um pouco mais de confiança aos detentores dessa moeda, uma vez que a economia da Venezuela já estava totalmente sem crédito algum, né? Então a gente pode observar que esse movimento já é um movimento favorável à evolução das criptomoedas, à adoção dela como um todo, e utilizar ela como meio de transação financeira é, na verdade, uma das suas principais características. Acho muito improvável que haja uma substituição, por exemplo, de uma moeda local por uma criptomoeda por todo, né? Mas eu acho que uma criação de uma moeda local que funciona como uma criptomoeda, eu acho muito mais viável. E eu acredito sim que tem muito potencial. Você pode, por exemplo, fazer pagamentos instantâneos a partir do momento que um contrato de serviço ou um contrato de fornecimento de produto ele é totalmente concluído, completo. Então, por exemplo, a gente pode fazer um contrato de prestação de serviço de construção de casa, e a partir do momento que a casa está concluída, um contrato digital inteligente em criptografia pode acionar a ação de pagamento para que essa construtora, por exemplo, possa receber seus valores. Então, você teria menos intermediadores nessas transações financeiras, uma vez que você pode negociar diretamente com o prestador de serviços e o tomador desse serviço. E não existe nenhum tipo de fraude entre esse meio tempo. Não tem como, por exemplo, a construtora me titubear ou eu titubear a construtora, né? Uma vez que foi feito um contrato digital. Há quanto tempo isso pode levar? Bem, o Bitcoin, o pai, a mãe das criptomoedas, ela foi criada em 2009. E de 9 anos para cá, essa evolução é exponencial. Inicialmente foi muito lento toda essa transação, toda essa adoção, mas hoje cada vez mais as pessoas que estão entrando dentro desse ramo, empresas fazendo propostas de tecnologia, estão cada vez mais comuns. Como eu citei no início, existem hoje mais de 1.500 criptomoedas, né? E em 2008 a gente tinha uma. Então essa evolução ela é latente, ela é perceptível e acredito que ela só tem adicionado nossas tecnologias de meio de pagamento, as tecnologias, por exemplo, de reserva de valor. O banking vai ser totalmente repensado por conta dessa nova maneira de agir com criptomoedas. Você não tem mais uma conta corrente em um banco que não transfere para outro, as transações são instantâneas, feito a nível mundial, uma vez que toda a conexão com a internet você pode receber e enviar dinheiro. Obrigada, Felipe. Conversei agora com o economista e especialista em criptomoedas, Felipe Marques, Zilá Carvalho, para a Rádio IN.